Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos a nossa tarefa de hoje, mais uma edição, a edição de número 318 do programa Visão Espírita. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e hoje nós receberemos, contaremos com a presença de dois amigos, de uma amiga e de um amigo. Hoje recebemos Maria Antônia Paduan e Rogério Azevedo, para que possamos refletir sobre o tema As Leis Morais, a Lei da Conservação. Eu vou convidá-los para que participem conosco na tela, então é uma honra para a gente receber a nossa amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rogério. Boa noite aos internautas, os amigos que estão conectados conosco e que possamos realizar nesta noite um bom trabalho, possamos pelo menos trazer assim contribuição para as reflexões da atualidade que nós estamos precisando muito dessa questão da lei da conservação no momento, né? Então é com prazer que estamos aqui para colaborar nessa tarefa do programa Visão Espírita. Muito obrigado. E é com uma grande honra que a gente recebe o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Wilson. Boa noite, Maria Antônia, o pessoal aí que nos acompanha. Mais um dia muito legal que nós podemos aqui estar juntos para pensar, avaliar um pouco dessa bagagem interna que todos temos de uma maneira bastante gostosa e bacana. Pois é, lembrando que o objetivo do programa Visão Espírita é sempre provocar reflexões sobre temas atuais, observados, é claro, pelas lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, né? Rigorosamente baseada na doutrina, na codificação de Allan Kardec. Lembrando ainda que você que está nos ouvindo, pelo YouTube, se você está nos acompanhando pelo YouTube, lembrando que estamos transmitindo ao vivo agora pelo YouTube, pelo Facebook, você que está no YouTube, clique no botão inscrever-se, caso ainda você não tenha se inscrito no canal da USE Piracicaba. E além de se inscrever também, marque ali logo acima o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai receber um aviso no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador, com meia hora de antecedência, notificando o que vai iniciar uma atividade da USE Piracicaba ou do programa Visão Espírita. E se você nos acompanha pelo Facebook, também lá pelo Facebook você pode curtir, né, o vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajudando essa mensagem de consolação a alcançar mais pessoas. E eu aqui, antes de começar, de iniciar as nossas reflexões, eu quero lembrar vocês sobre a campanha A Vida no Mundo Espiritual. A campanha A Vida no Mundo Espiritual vai sortear os 13 livros da coleção de André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com Nosso Lar, depois tem Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Mecanismos da Mediunidade. Não vou citar os 13, mas vai lá terminar com Sexo e Destino e A Vida Continua. São 13 livros. Para você participar do sorteio dessas obras, você só precisa mandar uma mensagem. Isso é cadastrar o nosso número nos seus contatos, que é o 988778022, eu vou repetir, 988778022, e mandar uma mensagem para esse número, qualquer mensagem, com seu nome, dando um olá, dizendo que você quer participar. Daí você vai receber uma mensagem automática dizendo que você automaticamente vai participar do sorteio. Mas se você já enviou, não precisa mandar de novo, porque cada contato vai concorrer uma única vez. Tá bom? O sorteio vai ser no dia 23 de junho, numa quarta-feira, aqui durante o programa Visão Espírita. Já estamos quase chegando lá, mas ainda dá tempo. E nos ajude também a compartilhar essa promoção. Acesse o site da USE, lá na página inicial tem um banner que aponta para essa promoção. compartilhe com seus amigos, nos ajude a aumentar a nossa comunidade, para, como eu já disse, fazer com que essa mensagem, esses nossos estudos, essas nossas conversas possam atingir mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Por isso, nós agradecemos a vocês pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de trabalho que vocês nos oferecem, porque a cada novo programa a gente tem que se inclinar sobre um determinado tema, estudar um pouco mais, e é claro, isso nos beneficia enormemente, todos aprendemos juntos. Então, muito obrigado a você pela generosidade de estar conosco e muito obrigado também por participar da campanha e por compartilhar os nossos vídeos. Muito bem, como eu já anunciei, hoje a gente vai falar sobre as leis morais, a lei da conservação. E para isso, eu selecionei um texto para a gente iniciar a nossa reflexão, e eu vou colocar na tela, vou fazer uma breve leitura e vou passar para os amigos para fazer os comentários. Então vamos a ele. O nome do texto é Uso e Abuso. Vamos lá, aqui. Lembrando que aqui a gente faz a parte técnica, né? A gente faz a narração, os comentários. Faz tudo. Faz tudo aqui. Então vamos lá. O texto é Uso e Abuso. Esse texto é do espírito André Luiz, e essa mensagem especificamente foi psicografada por Valdo Vieira, extraída da obra Estude e Viva. Esse livro, Estude e Viva, ele foi produzido pela psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Cada capítulo é uma psicografia de um deles. E tem a contribuição do espírito Emmanuel, por meio do Chico, e do espírito André Luiz, por meio do médium Valdo Vieira. Então, essa mensagem que a gente vai ler hoje é de André Luiz e Valdo Vieira. Então vamos a ela. O uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Doença, abuso de saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis por que progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Muito bem. É uma mensagem muito prática, né? É uma mensagem aí que nos dá realmente a noção da nossa responsabilidade em relação às coisas que nos cercam. E antes de entrar especificamente, de eu elaborar qualquer questionamento, eu queria passar a palavra livre para vocês falarem um pouco sobre esse texto, né? Esse texto que tem a ver com a nossa conduta. Sobretudo hoje, nós vivemos num mundo que tem tantas coisas a oferecer. E ali, né, o André Luiz fala do abuso tanto de coisas materiais, mas ele fala também do abuso das emoções, por exemplo. Né? A gente abusa de tantas coisas. Então, Maria Antônia, Fale um pouquinho para a gente sobre, né, o que a gente pode interpretar desse texto de André Luiz. Olha, o André Luiz, ele escreve de uma maneira muito objetiva, muito prática, como você citou, né? E essa temática do abuso é algo tão importante para a nossa vida, porque a lei do progresso nos estabelece que sejamos equilibrados. E o abuso é o extremo, né? Quer dizer, é o contrário do equilíbrio, né? Embora a gente fala do uso e do abuso, e a gente pensa que o abuso é o contrário do uso, mas na verdade, o uso adequado, sim, é o contrário do abuso. E o abuso, ele só nos traz lesões em todos os aspectos. Como a lei de causa e efeito, da ação e reação, ela é natural também. Nós estamos sujeitos a ela. E todas as vezes que nós saímos desse trilho do equilíbrio, nós acabamos caindo, nos exacerbando e caindo do lado oposto, que é o abuso. E, consequentemente, nós vamos sofrer os efeitos, né? Então, o abuso, ele nos traz graves efeitos. Os efeitos dele são negativos. Não existe uma situação, pelo menos que eu me lembre, em que o abuso vai trazer benefício. Muito pelo contrário, ele sempre vai nos trazer prejuízo, porque nós estamos fugindo a uma lei natural do progresso, uma lei natural de equilíbrio da vida. Quando nós praticamos o abuso, nós estamos depondo contra a vida. Muito Ok? bem. E a gente, quando fala em abuso, é impossível, né, não pensar nas nossas escolhas, né? Por exemplo, de consumo. Nunca é demais lembrar que o lixo é uma invenção humana, né? Lixo não existe na natureza. Na natureza não existe Verdade. lixo, porque tudo na natureza é reaproveitável, né? Os dejetos são reaproveitáveis, são reintegrados na natureza. O lixo, como nós conhecemos, essa coisa inútil que vai. A gente fala, eu vou colocar o lixo para fora, né? Mas não existe fora, né? É tudo É dentro. dentro da natureza. É tudo dentro da natureza. Então, quando a gente pensa em abuso, né, e a gente fala da lei da conservação, é importante pontuar, né, para quem está nos acompanhando, que. Aqui a gente vai abordar a conservação da vida. São as ações necessárias para a gente manter o que nós recebemos. Então, a vida material, ela é necessária para o desenvolvimento do espírito. Então, estar aqui encarnados é uma necessidade. Não é por acaso que a gente está aqui. Houve um momento em que foi necessário que nós reencarnássemos para que o nosso princípio espiritual pudesse evoluir em determinados aspectos. E agora, uma vez encarnados, né, a gente acaba abusando dos recursos deste tempo, porque veja, a gente vive hoje, não é? O Rogério vai comentar sobre isso também. A gente vive hoje uma vida, praticamente a maioria de nós, que os príncipes da Idade Média não viviam, o conforto que a maioria de nós temos. E às vezes a gente não é por mal, né? Não é por. É simplesmente por fragilidade mesmo, por não parar para pensar no assunto, muitas vezes. Tantas coisas nos chamam a atenção, é tão importante para a nossa sobrevivência, né? Subsistência aqui, a gente acaba não dando importância a essas coisas. Mas, Rogério, como equilibrar então uma vida em que o uso não se torne abuso? E nós possamos aproveitar aquilo que nos foi oferecido de maneira a não nos prejudicar e também não prejudicar a coletividade, porque quando a gente prejudica a gente também está prejudicando o outro, né? Sim. Wilson, sabe que Deus nos deu um presente que é maravilhoso para o nosso, pro nosso processo de entendimento de como cada um de nós funciona, né? Que é o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio, ele é dirigido por uma vontade interna que é inerente a cada uma das pessoas que está nessa terra, inclusive nós aqui. A gente nem sabe por que às vezes tem vontade do que tem. E às vezes executa atividades ou planos em suas vidas dirigidas por essa vontade que vem internamente de nós mesmos. Mas esse livre-arbítrio também nos possibilita seguir o caminho que a gente escolher. Só que Deus também instituiu algo chamado uma lei de ação e reação. Tudo que cada um de nós decidir fazer terá uma consequência. Se for algo calcado no bem, evidentemente que a consequência disso terá nos dado um benefício calcado no bem, porque não é possível de uma árvore cujo fruto, uma árvore boa não tenha um fruto bom. E dando um exemplo prático para que cada um de nós possa compreender mais ou menos como isso funciona. Existem pessoas que adoram brigadeiro, eu inclusive. Só que não é possível passar o dia todo comendo brigadeiro, porque é uma coisa deliciosa. Porque passado um mês, 2 meses, 3 meses, o nosso corpo responderá, seja com os pneuzinhos que cada um de nós irá ganhar, ou a falta de saúde que a gente possa também adquirir. Mas compreender que uma ação nossa, ela tornar-se-á prejudicial tanto para nós quanto para os outros, é compreender por meio da nossa própria consciência que as nossas ações estão interligadas. Muitas das vezes, nós, por meio dos nossos vícios, por meio dos nossos hábitos maus, nós tomamos ações, à semelhança dessa que foi o exemplo prático que dei, por meio da gula, por exemplo. Adoro comer e como o dia inteiro. E não como para viver, eu vivo para comer. É uma escolha, às vezes calcado num desenvolvimento psicológico com problemas, às vezes alguém que passou por algum trauma, que acaba descontando na comida, por exemplo. E muitos de nós também possuem comportamentos viciosos na vida que nos levam a ser o que somos dentro da personalidade que estamos atualmente. E é muito difícil porque cada pessoa necessita, por meio das suas experiências boas ou más, compreender onde está inserido. E a Maria Antônia Padua, ela comentou um negócio: ah, eu não vejo uma característica boa de um abuso. Eu até diria que vejo uma. A gente aprende a como não fazer as coisas. Porque a consequência de se fazer algo errado nos dá como resposta à nossa própria vida uma correção. E eu até imagino assim, em termos práticos e compreendermos não somente a nossa vida, mas o processo evolutivo em si, é que Deus coloca-nos numa esteira. E às vezes a gente quer até ficar parado, porque dá trabalho andar, dá trabalho compreender que a gente precisa fazer um esforço para ser melhor. E quem de nós quer ficar se esforçando para ser melhor? É muito mais gostoso descansar. E às vezes utilizar a justificativa de que deixa para a próxima vida, espírita às vezes fala muito isso, na próxima vida eu evoluo. E às vezes a gente não compreende que o momento oportuno que cada um de nós tem na atualidade é exercitar essa amorosidade em prol da melhora nossa, para que possamos compreender que com a nossa melhora poderemos trazer uma melhora para a vida das pessoas que nos cercam também. Muito bem. Eu queria aqui, agora para Maria Antônia, viu? As perguntas não são direcionadas, tá? Isso é uma conversa aqui. A qualquer momento, Rogério, você pode interpelar também, tá? Para a gente poder acompanhando junto. Inclusive, você que está em casa nos acompanhando, né? Você também, a qualquer momento, mande ali a sua dúvida, a sua pergunta, a gente vai discutir junto para que nós possamos interpretar juntos a nossa realidade, né? Com base nas lentes do Espiritismo. Então, olhar para a nossa realidade. Então, o que eu queria tentar provocar agora é uma reflexão a respeito do limite entre o que é autoestima, o que é autopreservação, do que é egoísmo. Porque, às vezes, esse limite não fica muito claro. A pessoa fala, não, primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois pensar nos outros. A gente ouve isso muito comum, e isso parte muitas vezes de pessoas que têm, que tiveram problemas psicológicos de autoestima. E já por outro lado, a gente vê os missionários que colocam a vida em risco, né, pelos outros, sem olhar para si em momento algum, que seria um outro extremo também, que ele também está colocando a vida dele em risco, né? Vamos dizer, por exemplo. Vamos trazer para o nosso contexto hoje aqui. Estamos diante de uma pandemia. Sabemos, nunca, nós não sabemos qual de nós vai desenvolver a forma mais grave da doença. Qual de nós vai ser assintomático? Nós não sabemos. Portanto, todos, né, procuramos nos proteger na medida das nossas possibilidades, sem que isso inviabilize a nossa ação em diversas áreas. Né? Nós precisamos continuar trabalhando, mas sempre procurando fazer isso de uma maneira que seja o mais seguro possível para nos preservar. Né? É claro que existem situações em que não é possível totalmente, mas a gente faz o que é possível dentro dos recursos que nós dispomos. Mas há outros que, por exemplo, vão trabalhar numa comunidade para ajudar uma comunidade carente, só que ele vai sem máscara, ele vai sem atenção a nenhuma regra de proteção, e porque ele está ajudando o próximo. E muitas vezes ele até argumenta, né, que ele está protegido, porque ele está lá para fazer uma atividade de amor. Então, a gente não está falando aí do egoísmo, a gente está falando da exposição excessiva, que muitas vezes também é fruto do egoísmo. Porque às vezes até esta ação tem o objetivo de se exaltar diante das outras pessoas. Né? Então, eu queria, Maria Antônia, que você nos ajudasse a reconhecer qual é o limite, né, entre cuidar de mim, da minha vida, não me expor, né, e ser egoísta e deixar de pensar no outro. Bom, primeiro, cuidar de mim é uma obrigação que nós temos, uma vez que nós somos espíritos, nós temos uma inteligência já desenvolvida, né? Porque Deus, por que é que Deus nos concedeu a lei da preservação ou da conservação, né? Que é uma das leis naturais. É justamente para dar a oportunidade para todos os seres vivos evoluírem. Sendo que ao homem que já está num patamar mais avançado, ele tem a condição de evoluir, está num nível de inteligência muito maior, né? E aí com condições de fazer escolhas. Então, ele também tem responsabilidade. E aí, aonde é que vai o limite entre a conservação, a preservação, o autocuidado e o cuidado do outro, fazer o bem para o outro? O limite está justamente em que nós temos que tomar atitudes que conservem a nossa vida, que nós cuidemos das nossas condições físicas, psíquicas, espirituais, acima de tudo, né? Primeiro, para depois estarmos fortalecidos, estando bem, nós termos condições de cuidar do outro. Então, ocorre muita situação assim. Às vezes a pessoa, e você deu um exemplo, que pode até nem acontecer. O indivíduo vai lá para a comunidade, ele vai cuidar do outro, ele põe máscara, tudo bem. Porém, ele deixa de ter outros cuidados. Então, quando uma pessoa faz uma escolha em fazer o bem para o outro, antes de mais nada, ela tem que estar bem consigo mesma. Porque a autoestima elevada dela vai refletir no outro que ela está atendendo, que ela está fazendo o bem, vai iluminar a vida do outro, vai ajudar o outro. Agora, como alguém pode estar com autoestima elevada se é uma pessoa que não tem responsabilidade consigo mesma? Então, aí, aonde é que está a diferença? Uma pessoa que é irresponsável consigo mesma, de certo modo, ela é egoísta, porque quando ela se dirige para fazer o bem para o outro, sem pensar em si própria, não significa que ela não está sendo, que ela está sendo altruísta. Significa que aquilo que você falou, ela está querendo se projetar através do que está fazendo para o outro. E tem muita gente que se coloca a fazer caridade, mas não para fazer o bem de fato pensando no outro. Se coloca para fazer caridade justamente para se projetar. E isso é egoísmo. Não é egoísmo quando nós pensamos no global, em nossa vida. Quer dizer, o quanto que quando eu vou lá na comunidade, eu faço todo um trabalho na comunidade e eu não tenho os cuidados necessários, vão pegar então a situação da pandemia. Eu vou na comunidade, mas ainda que eu vá de máscara, mas eu não adoto as recomendações de higienização, não cuido do álcool gel, o álcool, qualquer medida de higienização, que é lavar as mãos, que é se cuidar. Quando eu retorno para casa, eu não posso entrar dentro da minha casa e com a mesma roupa eu sentar nos ambientes da minha casa, eu expor minha família com as mesmas roupas que eu estive na comunidade, porque lá eu não sei quem é que está ou não com Covid. Então, isto é uma atitude de irresponsabilidade. E a irresponsabilidade, acreditando que comigo não vai acontecer, chega a ser uma prepotência. E a prepotência é um traço do egoísmo. Então, onde está o limite? O limite é agir com consciência. Eu posso fazer o bem, mas eu tenho que saber até onde eu posso agir e como eu posso agir. Então, se eu quero fazer o bem para o outro, tem infinitas formas de fazer o bem. E se eu quiser estar em contato com o outro, eu posso. Porém, eu tenho que ter os cuidados que são recomendados para que eu não leve nem o Covid para o outro e nem traga para dentro da minha casa e para mim mesma, né? Com os cuidados que eu preciso ter. E ainda assim, nós sabemos que com todo o cuidado, tem muita gente que adoece, porque também está fazendo parte da história de vida dessa pessoa. Mas eu não sei se eu consegui ser clara. Então, o Sim. ponto de diferença está aí. A diferença é não ser egoísta, mas ter responsabilidade, ter consciência. Eu acho que a palavra-chave é tomada de consciência com relação ao autocuidado e o cuidar do outro. Saber a diferença. Pois é, Fala, Wilson. você terminou agora com a palavra perfeita, né, para definir para fechar com chave de ouro, né, o seu comentário agora, que é cuidado. Porque se a gente for analisar o sentido de amor, que a gente não entende muito bem, mas um dos sentidos que atribuímos a amor é amar é cuidar. Cuidado. Quem ama, cuida. Então, Isso. o autoestima é cuidar de si mesmo. Se você não cuida de si mesmo, ninguém dá para o outro um amor que não tenha por si mesmo, né? Você só dá ao outro o amor que você tem. Então, é por isso que na psicologia alguns dizem, né, que nós só damos o que recebemos. É claro que a psicologia só vai considerar o amor que recebemos dos nossos familiares, né, da mamãe, do papai, daqueles que nos antecederam. Mas no Espiritismo a gente avança, né, para o amor que a gente recebe dos seres invisíveis, né, o nosso anjo guardião que está do nosso lado, o próprio Deus que nos ama, né, que é um amor imerecido, não nos ama porque a gente merece, ou por nossas características, ou porque somos bons filhos, ou porque estamos andando corretamente, nos ama porque ele simplesmente, a natureza dele é amar, né? Ele nos ama porque é tudo que ele pode fazer é nos amar. Né? Ele é amor, né? Ele é amor. Isso é muito interessante. Quando você fala também da gente estar preparado para ajudar o outro, lembra aquela passagem, né, Rogério? Né? O que aconteceria se um cego fosse guiar um outro cego? Não cairiam ambos num buraco? Então a Sim. gente cuida da gente, a gente se sente bem. E eu gosto muito da palavra solidariedade, no sentido de interpretá-la como a habilidade de ser sólido, né? A característica de corpos sólidos, então, solidariedade. Isto é, para que eu possa ajudar um outro, eu tenho que estar sólido, firme, concreto, para que o outro possa se apoiar sobre mim, né? Senão não adianta, eu vou lá todo, né, todo capenga para ajudar alguém, vão ficar os dois dentro do buraco, não vai adiantar. Vai ter que vir mais alguém para salvar a gente. É, né? Claro que vale a boa vontade em cima de tudo. Mas a Maria Antônia pontuou muito bem, o cuidado, o amor próprio faz com que nós nos preparemos para ajudar uma outra pessoa. Ah, eu vou ajudar a fazer o atendimento fraterno, mas para isso eu preciso aprender como fazer. Eu vou fazer um curso, eu vou trabalhar no CVV, esse lindo trabalho que é executado, né? Mas eu tenho que me preparar para isso, porque senão quando a pessoa começa a contar para mim as dores e as dificuldades que ela tem, eu começo a sentir as dores dela, caio, começo a chorar junto com ela, não consigo ajudar, e se bobear, ela tem que ela me consolar. Ela tem que me ajudar, muitas vezes. Então é muito importante. E aí, Rogério, você falou uma coisa interessante sobre essa capacidade de se mover, tá? De fazer acontecer. E nós temos aqui a Angélica, ela pergunta para a gente o seguinte: qual é a visão de vocês em relação ao hábito da procrastinação. Não sei nem se seria um hábito, seria um vício, né? Um mau hábito. Sim. Mesmo quando se é ciente em relação ao progresso pessoal. Isto é, vamos dizer assim, ela complementa aqui no próximo comentário, de encontro ao que o Rogério falou sobre a esteira. Então, Rogério, por exemplo, nós sabemos que temos determinadas necessidades. Falando em autoconservação ainda, em autocuidado, nós sabemos que precisamos caminhar 5 quilômetros por dia. Você falou da esteira, né? Sim. Por que nós não nos movimentamos? Isso vale para a sua esteira, mas também vale para essas mudanças morais que eu estou citando aqui. Por exemplo, eu sei que eu não posso fazer fofoca. Eu sei que a maledicência é ruim. Mas por que que quando eu encontro certas pessoas, isso ainda é mais forte em mim e eu ainda falo sobre quem está ausente? Por que é tão difícil vencer, né, as más inclinações e a gente procrastina isso com tanta frequência? Olha, Wilson, esse é um pepino que eu acho que é o pepino que a humanidade teria de resolver. Porque todos temos, todos temos uma certa inércia, né? Que é parte do nosso ser. E mudar dá trabalho, independente daquilo que cada um de nós escolhe. E às vezes essa mudança vai mexer em feridas que psicologicamente as pessoas trazem consigo desde a infância, desde que se reconhecem como pessoas, que é até difícil compreender que elas necessitam de encarar essas mudanças. Porque hoje cada um de nós tem uma vida em que a gente tem, de repente, a possibilidade de escolher, como a nossa amiga Angélica comentou, procrastinar. Se a gente não souber o que é, poxa, enrolar. Se a gente tiver a escolha de enrolar para mudar, é uma vida que a gente tem. Mas não tem problema nenhum. Como espíritas, nós temos também a compreensão de nos autoconhecer. Essa viagem interna que todos nós necessitamos de fazer é uma viagem de autoencontro. Se a gente já conseguiu dar esse primeiro passo para descobrir que nós temos algumas mazelas, alguns defeitos morais, alguns vícios, alguns problemas, é o primeiro passo. Resolve nosso problema? De maneira nenhuma. Porque talvez até dificulte um pouco mais o nosso entendimento conosco mesmo. Se todos estamos fadados à perfeição, evidentemente que ser imperfeito, reconhecer-se como imperfeito, significa que a gente não está no lugar certo. Então, significa que a gente tem que caminhar para algum lugar. Para onde? Rumo à perfeição. E às vezes essas etapas que cada um de nós tem de dar, por já não ter dado durante muito tempo na nossa vida, porque às vezes a gente reconhece um defeito. Mas como você mesmo comentou, fofoca. Ah, eu fofoco todo dia. Poxa vida, mas eu adoro fofocar, é tão gostoso. Eu pego, eu falo da vida do vizinho, da vizinha, de todo mundo. Se eu pudesse, eu falava de todo mundo como teria que resolver sua própria vida. Mas aplicar a resolução dos problemas que a gente sempre dá, evidentemente, na vida dos outros, na nossa vida, é um problema tremendo. Por quê? Porque aplicar remédio amargo em si próprio é muito difícil. Só que a gente também tem uma certa dificuldade de compreender que a gente não passa do nosso defeito para a perfeição numa tacada só. Utilizando essa mesma característica que você falou, Wilson. Fofoca. Se eu faço 100 fofocas por dia, que eu me proponho amanhã fazer 99? Que eu me proponho, depois da manhã, fazer 98? E assim se aceitar, mas evidentemente não se desestimular e não encarar esse problema que cada um de nós tem. Porque pode ser que na próxima vida, nesse mesmo tipo de defeito que nós estávamos falando, a gente nasça mudo. E aí Deus nos dá esse presente. Porque a gente não conseguiu deixar de fofocar uma vida inteira. Aí Deus nos ajuda dentro de uma outra reencarnação, dentro de uma outra vida, a vir mudo. Aí a gente deixa de fofocar. E começa a fofocar só mentalmente. Aí o tempo vai passando e a gente vai lidando consigo próprio, vai aprendendo, até que numa outra oportunidade a gente deixa até de pensar na fofoca. E isso é para todas as nossas vidas, porque nós fazemos o nosso futuro. E às vezes a gente quer meio que o futuro venha mais ou menos de graça. E fala assim, poxa vida, eu me tornei espírita, eu estou indo no centro espírita, eu estou dando passe, daqui para frente é só alegria. Só falta Deus me encher minha conta bancária, me dar uma vida bastante gostosa, feliz, para eu poder sobreviver. E, na verdade, não é assim. Às vezes a gente se torna espírita e passa um perrengue danado do ponto de vista financeiro, para poder aprender, na verdade, o significado daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente até entende. Mas não somente no racional, na prática. E as nossas virtudes vão sendo criadas conforme cada um de nós vai conseguindo se constituir, vencendo as mazelas que tinham. E assim é a nossa vida. Mas falar é fácil, talvez estejam falando alguns aí. E falar é muito mais fácil, evidentemente. Agora, viver o pepino que a gente identifica conosco mesmo, como a nossa mazela, como a nossa falha moral, e propor-se trocar essa falha por uma virtude, às vezes é o significado da nossa existência, da nossa vida. E quando a gente se reconhece, percebam todos que temos as nossas dificuldades, nossos defeitos. A gente só se move quando chega um ponto na nossa vida de incômodo e de dor que a gente não aguenta mais. Já deu. E a gente se fala, eu tenho que mudar. E quando chega esse ponto, e graças a Deus, e torço para que cheguem para todos aí, e para mim também, que chegue esse ponto, para que a gente possa se perceber como criatura capaz de se guiar, capaz de encontrar o seu destino. Evidentemente que às vezes a gente não tem uma musculatura espiritual para encontrar a perfeição numa paulada só nessa vida. A semelhança de uma Maria de Magdala ou, quem sabe, um Paulo de Tarso. Porque é muito difícil. Ambos identificaram seus problemas e tornaram-se exemplos de transformação. Mas às vezes a gente só taca fofoca, né, Wilson? A gente tá com aquela fofoquinha. E no final da nossa vida a gente deixa de fofocar. Se a gente concluir com êxito a vida que nós estamos. Pois é. Existe uma lei na natureza que é uma lei de economia, uma lei de mínimo esforço. Então, nós estamos programados para o mínimo esforço em tudo. E isso também faz parte da lei de conservação. Só que é aquela parte instintiva da lei, né? O gato fica dormindo grande parte do dia. A ideia do gato é economizar energia, o máximo que ele puder, né? Porque no território de caça, o gato é um animal de explosão, mas ele não consegue correr durante muito tempo. Então, se ele. O guepardo, por exemplo, uma vez eu assisti uma reportagem sobre o guepardo, eu não lembro qual é o número, mas ele tem algumas chances só de correr, de disparar e pegar a presa. Se ele não conseguir fazer isso, ele perde a energia e morre. Então, veja, é a lei do mínimo esforço. Ele só vai quando é imprescindível. Ele tem que ir. E talvez, trazendo para o campo moral, talvez aconteça a mesma coisa com a gente, né? A gente fica meio que procrastinando porque ainda está Até uma hora que não confortável. dá, né? Está confortável ainda, a gente vai procrastinar. Mas chega a hora que acontecer alguma coisa que agora é agora ou nunca, aí a gente tem que mudar de verdade. E o problema é, nenhum de nós, não é, Maria Antônia? Eu vou passar para você agora comentar, nenhum de nós sabe qual é o dia que nós vamos retornar à pátria espiritual. E, amigos, no meio de uma pandemia, isso é ainda mais grave. Nós não sabemos quando retornaremos à pátria espiritual. Eu já tenho muitos companheiros, amigos de adolescência que já retornaram antes de mim. E isso vai acontecendo na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a olhar o obituário do jornal, né? Vai começando a olhar a data do nascimento. Falar, ah lá, mais novo que eu, mais novo que eu, mais novo que eu. Já vai começando a lei da probabilidade, né? Já vai ficando Mais perto. mais contra a gente, né? Estatisticamente, a gente vai ficando mais preocupado. E aí vai urgindo a necessidade de consertar certas lacunas, né? De preencher certas lacunas, de consertar certos erros que a gente vem conduzindo. Por isso, por não saber, o melhor dia para a gente fazer isso é hoje, né? E a melhor hora é agora, a hora H. Então, se a gente tiver essa predisposição, essa boa vontade, e é isso que eu vou passar para Maria Antônia comentar agora, tendo essa predisposição, né? Essa vontade que me aponte para a direção, ó, a partir de agora eu não vou mais falar da vida dos outros, né? Nossa, é uma atitude muito corajosa. Mas nesse momento, Maria Antônia, a gente não está sozinho, não é verdade? Né? Será que existem forças que vão nos auxiliar nessa nossa decisão de nos melhorar, desse cuidado, né, de nós mesmos? Isso vale, inclusive, para a pergunta da Angélica lá, se eu falar, olha, a partir de amanhã, de manhã, eu vou acordar às 6 horas da manhã e vou para a esteira, ou eu vou caminhar. Será que vai ter, eu for dormir, eu pedir para o meu anjo da guarda me ajudar, como isso se opera, Maria Antônia? Isso é muito importante para nós espíritas, porque nós e qualquer outra pessoa, mas eu digo nós espíritas porque para nós espíritas a nossa responsabilidade aumenta na questão de mudança de atitude, né? Porque nós sabemos o porquê das coisas, nós sabemos o que fomos no passado e o que nos espera aí na frente, né? Então, quando a gente tem uma situação que precisa tomar atitude, nós temos que simplesmente começar, dar o primeiro passo. É como quem tem o vício da bebida. Qual é a proposta do AA, né, desses grupos de apoio? É tomar o primeiro passo, realmente é o primeiro momento. Depois que a gente toma o primeiro passo, os demais virão naturalmente. Mas lembrando que nós não estamos sozinhos, porque a espiritualidade nos assiste o tempo todo. Inclusive, quando nós aqui viemos, nós reencarnamos, sendo planejada por nós ou não, a nossa encarnação foi, na maioria das vezes, as encarnações são planejadas. E nós viemos para cá com um quanto de energia para cumprir aqui na nossa existência. E nós temos que cumprir da melhor forma possível, porque aquilo que nós estamos vivendo é o que nós precisamos para atender aquela evolução que nós queremos alcançar e com a qual nós viemos com esse objetivo aqui. E aí, o que, que acontece? Nós fomos assessorados por um grupo da espiritualidade e nós temos o apoio da nossa família espiritual. E o que nós chamamos de família espiritual são aqueles espíritos que querem o nosso bem, não que querem a nossa alegria, mas que querem o nosso bem. Porque os familiares que já foram, que são nossos familiares que estão na espiritualidade, muitas vezes, por não ter ainda alcançado a noção dos objetivos da vida, eles querem que sejamos felizes. E se nós vamos ser felizes não fazendo nada, eles não vão, eles vão nos apoiar. Mas a nossa família espiritual, que tem a noção das nossas necessidades, e quem faz parte dessa família espiritual? Desde o nosso protetor direto, mas aquele grupo que nos auxiliou para retornar aqui na nossa encarnação, né? Então, nós temos esse apoio. E mesmo nós, quando queremos algo, nós fazemos o que nós chamamos de força de vontade, nós buscamos a boa vontade, e nós podemos contar com o auxílio, não só porque nós recebemos naturalmente, mas porque nós também pedimos. Porque quando nós pedimos o auxílio para uma mudança que nós necessitamos, esse auxílio virá, com certeza. Só que às vezes o auxílio que nos chega, nós não entendemos. E eu vou citar um exemplo que eu vivencio muito, a vida toda, eu sempre, assim, pensava e pedia a Deus que me desse muita paciência, porque eu sempre fui uma pessoa de querer soluções rápidas, de não deixar a peteca cair, enfim, aquilo que eu chamo de ter paciência. E aí, o que vai acontecendo? Todas as minhas experiências ao longo da vida foram experiências que exigiram de mim muita esperança, esperar bastante para chegar naquilo que eu queria. Primeiro. Segundo, mesmo as situações que hoje eu vivencio, exige de mim uma parada para refletir sobre aquilo que eu estou vivendo, para não tomar atitudes precipitadas. E às vezes numa coisa muito simples, como por exemplo, costura, que é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, que é coisa de mulher, da mulher brasileira, né? Da mulher aqui, porque lá na África quem costura são os homens. Coisas pequenas dentro da casa da gente que nos exige aquilo que nós pedimos a Deus. Mas se nós não entendermos que aquilo que nós estamos vivenciando é aquilo que vai nos dar essa característica que nós precisamos, e moralmente nós temos que ter essa consciência que se eu peço a Deus alguma coisa, a experiência que eu estou vivendo é a resposta que eu preciso. E a resposta vem com situações que me levem a alcançar aquilo que eu preciso. Então, voltando no exemplo da esteira, se eu estou obesa, se eu estou precisando melhorar a minha saúde e exige de mim fazer exercício, se eu não faço, eu adoeço. Aí eu vou ter que fazer o exercício de que forma? Fazendo fisioterapia para corrigir o problema de saúde que eu arrumei, né? E Pois é. assim é a vida, e assim mesmo. A espiritualidade está sempre cuidando de nós, mas nós não entendemos a resposta da espiritualidade. Muito bem, né? Muitos do que a gente está comentando aqui está dentro desse capítulo. Você que está interessado, vai lá no capítulo 5, né, do Livro dos Espíritos, para encontrar. Inclusive, o que a Maria Antônia tá dizendo, tem lá um capítulo que ele fala sobre isso, né? Do batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis, né? Mas você não pede o alimento, né? Você olha para o solo e sabe que você precisa preparar o solo, plantar e cuidar da planta que nasceu para que ela possa produzir e você se alimentar. Tá? Isso é interessante. E a Maria Antônia citou uma coisa também importante quando ela falou sobre o AA, por exemplo. E eu vou emendar com uma fala do Rogério aqui, lá do começo, Rogério. O que nos leva a fazer ou a ser como somos. É importante, existe uma visão, né, da meritocracia que diz que todo mundo é totalmente responsável pelo que faz, né? Nós até temos a questão do livre-arbítrio e tudo mais. Mas tem também uma questão que precede o indivíduo, que é a sociedade. Nós muitas vezes não, quando nós chegamos aqui, a sociedade já existia. Quando você começou a olhar para o mundo já existia. Já tinha propaganda na televisão dizendo que você deveria comprar determinados produtos, né? E a partir dali você vai se moldando. É claro que você também pode se transformar, mas é importante considerar que existe também uma força social nas coisas que nós fazemos. Então, nós não somos 100% responsáveis de acordo com o mundo em que nós vivemos. E aí é claro que nós entramos na discussão de me transformo e transformo o mundo. É claro, alguns seres, né, conseguem levantar a cabeça da boiada, né, do efeito manada, isto é, ao invés de seguir a direção que a manada está seguindo, ele levanta a cabeça ali, olha do lado, olha para os lados e identifica um outro cenário. Fala, opa, peraí. Tem outra alternativa, além de correr aqui junto com a manada, né? Eu posso ir para outra direção. Isso é muito importante. Só que isso, sozinho, é muito difícil. A pessoa sair dessa manada sozinho, simplesmente. Então, tem o efeito coletivo. E é por isso que existem instituições, organizações, grupos que se unem com objetivos definidos. Então, é muito importante, por exemplo. Dá para ser espírita sem uma casa espírita? Eu diria a priori não. Eu sei que sim, que isso pode ser discutido também, mas a priori não, porque existe dentro da casa espírita todo um relacionamento, né, coletivo, social, que é importante. Então, muito das. Quando você tem um amigo que fala para você aquilo que você precisa ouvir com base em uma coisa que você já esclareceu, por exemplo, a história da fofoca de novo, né? Se você tem um amigo, um grupo que você fala, olha, toda vez que eu adentrar dentro dessa seara, né? Dentro dessa vereda, aliás, de falar de outro, por favor, me avise, porque às vezes eu nem me apercebo disso. E aí essa pessoa, ó, Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Aí vocês. Oh, é verdade, não devia ter falado disso. Então, a Maria Antônia falou sobre o AA. Então, a pessoa que quer beber, ela vai se agrupar com outras que têm o mesmo objetivo. E eles vão se ajudar. Daí a importância de nós espíritas sabermos que existem grupos, né, agremiações aqui que a gente pode se filiar. E no plano espiritual também, esses espíritos vão se aproximar da gente quando a gente está determinado e direcionado para um determinado ponto. Então, é claro que nós já tratamos disso em outro momento, sobre a lei do trabalho, né? Então, nós precisamos trabalhar para as coisas acontecerem. Rogério, 19 horas e 50 minutos, nós temos tempo ainda, temos 10 minutos ainda. Eu quero lembrar a todos também, ó, que hoje, daqui a pouquinho, começa a palestra da AME Piracicaba, que vai falar sobre a visão médico-espírita sobre as pandemias. Começa às 20h10 nesse mesmo canal. Você que está nos acompanhando, fique por aqui depois, né? E daqui a pouquinho, às 8h10, começa a palestra da AME. Mas nós temos alguns instantes ainda, Rogério, e eu quero propor essa reflexão para você. Em Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39, nós encontramos a seguinte assertiva. Abre aspas. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Fecha aspas. Essa foi a citação encontrada no Evangelho de Mateus. E, baseado nessa citação, a gente pergunta: quando Jesus fala não resistais ao mal, né, a pessoa má, não parece cercear qualquer direito de defesa do agredido? Então, ele não parece tirar de mim o direito de me defender quando sou agredido? O livro dos Espíritos nos ensina, né, sobre a lei de conservação. Desta forma, nos esquivar e evitar uma agressão não seria um direito legítimo, Rogério Azevedo? Olha, Wilson, existem várias interpretações ou várias leituras sobre esse contexto, que vai depender muito da maturidade da consciência da pessoa que receberá uma mensagem como essa. Se a gente se utilizar das leis humanas, a gente pode até encontrar que existe o direito à defesa. Alguns dirão: poxa vida, eu ia sofrer uma agressão, eu fui lá e matei o fulano de tal. De repente, isso daí vai para a justiça, as pessoas vão ver se a pessoa vai ter que ser presa, se não vai ser presa, se foi legítima defesa, se não foi legítima defesa, e isso se desenrola. E aí a gente começa a perceber que as leis humanas são cópias imperfeitas do que seria a lei legítima, que é a lei divina, que nós ainda não conhecemos em plenitude na situação em que vivemos. A gente pode até achar que, poxa vida, mas eu posso revidar se eu sofrer alguma coisa? Exemplo prático novamente. Se eu sofro um pisão no pé, o que eu faço? No meu impulso, porque eu tenho uma maquinaria orgânica, o meu corpo reage jogando uma quantidade de adrenalina no meu sistema circulatório, em que diz: olha, o que que eu preciso fazer? Eu corro ou eu luto? Muitos de nós já lutam na hora, já empurra, xinga, fala um monte. Às vezes pode até se utilizar de um vocabulário agressivo. Isso é a nossa vida, nós reagimos a essas situações. Mas eu gostaria de puxar um pouco o gancho do início do que a Maria Antônia estava falando, sobre o significado do egoísmo e também do desprendimento que cada um de nós aplica na sua própria vida. Porque quando nós falamos na revide, a uma agressão, ou algo como isso, que a gente sempre fala: poxa vida, a lei de talião ou o amor de Jesus Cristo faz parte da nossa vida, olho por olho, dente por dente, em que todos nós acabaríamos cegos e banguelas num dado momento, ou o amor de Jesus Cristo, que é a essência do que cada um de nós necessita de aprender. E eu lembro-me daquelas pessoas que são os vultos da humanidade, de pessoas que pisaram aqui e que não necessariamente são espíritas, como você mesmo disse, aquela pessoa que tirou a cabeça para fora da manada e um dia se disse: eu preciso fazer algo diferente. Por exemplo, Mahatma Gandhi, alguém que, pelo seu comportamento, mudou uma estrutura de uma sociedade indiana sem dar um único tiro. De uma nação que era dominada pelo poderio inglês, a Inglaterra à época, porque queria o comércio do sal daquela terra, E alguém que, pela sua compreensão e sua força de vontade, mesmo sofrendo agressão, mesmo passando por dificuldades, libertou o povo. E existe uma passagem neste contexto em que Gandhi, talvez alguns até conheçam, muito bonita. Gandhi encontra um soldado britânico e ele vem dar um soco no rosto de Gandhi. Gandhi cai. Se levanta, se limpa, olha nos olhos do soldado e o soldado vai dar outro soco na cara dele. Ele cai novamente. Ele se levanta, se limpa e olha novamente aos olhos do soldado. E o soldado, na sua empáfia, ainda diz: quem te ensinou a ser esse covarde que tu és? E ele observou que o soldado possuía um cordão e um crucifixo no pescoço. E ele disse: foi esse que você está usando no seu pescoço. E com essa resposta e tamanha grandeza moral que ele respondeu, o soldado caiu em pranto convulsivo, porque deu-se conta daquilo que estava fazendo. E aí a gente começa a observar o nosso comportamento, que ainda é muito frágil, observando essas pessoas que já percorreram caminhos um pouco mais compridos que os nossos. Porque nós, como espíritas, a gente necessita também de compreender que o nosso modelo a ser seguido é Jesus. Jesus é a perfeição, e a gente nem sabe o significado das atitudes de Jesus com essa capacidade inteligente que a gente tem hoje. Mas a gente observa esses que agiriam à semelhança de Jesus, como Gandhi, numa situação como essa. E será que a gente faria igual se recebesse algo assim? E a gente começa a comparar até o nosso comportamento no trânsito. A gente leva uma fechada, basta para a gente criar um pandemônio no nosso dia. Fora que alguns de nós, muito fraternais, como espírita, já diz um xingamento até a 15ª geração da pessoa que fez isso com a gente. E vai, às vezes, para o trabalho azedo e briga com todo mundo no trabalho, volta para casa, pisa no cachorro, xinga a mulher e vai embora. E a gente não compreende que a nossa ação conta muito. E ter em mente, na consciência, no nosso modo de proceder, esses exemplos ou essas coisas para nos dar uma visão mais completa do significado das coisas, é o que a gente necessita de compreender. Porque, independente da religião que a gente escolha, que veja, nós somos espíritas porque é o que melhor se encaixou no nosso modo de ser, né? Sim. Racional, para se compreender. A gente até pensa, como é que Jesus não era espírita, né? Mas é óbvio, Jesus tinha uma capacidade de compreensão de amor que está acima dessas limitações que nós hoje estamos inseridos. Só para lembrar, né? Jesus não era nem cristão, porque o cristianismo surgiu Exatamente. depois dele, né? Depois do Exatamente, pelo cristianismo. nome, né? Jesus Cristo. Foi Aí. uma construção, o cristianismo, né? O Exatamente. conjunto de É ensinamentos exatamente. foi moldado depois dele, né, Rogério? Exato. E nós estamos ainda nessa faixa de nomear, de colocar um rótulo nas coisas, porque a gente ainda tem dificuldade de se encaixar como alguém liberto dessas amarras. Porque a Exato. mensagem de Cristo é muito simples: amar Sim. a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resumindo, amor. Mas, Pois puxa, é. vai entender amor, cara. Veja quantas guerras, quanta briga, quanto problema que a gente não arrumou na sociedade. As cruzadas. Vamos lá. 19 horas e 58 minutos. Francisco Moretti, ele está dizendo aqui: olha, nisso que você falou, Wilson, muitas vezes acabando sendo arrastados a um vício, somos culpados por se deixar viciar, é claro, mesmo se pelos apelos enganosos da mídia. O que eu quero dizer com isso, Francisco, é que a gente não pode ser simplista, né? E atribuir ou uma ou a outra causa. Então não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é nem culpa exclusiva da gente que se deixou arrastar, e nem culpa exclusiva da mídia que nos fez fazer alguma coisa. Mas é um conjunto de fatores. A gente está citando aqui a influência da mídia. Por isso que quando a gente vê a atitude de outras pessoas, nem sempre a gente pode julgar, porque de repente a gente julga baseado na experiência e nas condições que nós tivemos. E só para responder, Francisco, eu vou citar aqui a questão 930 do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: olha, com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Veja que interessante, né? Então, é Kardec lá já antecipando a sociologia, a influência, todos os pensadores, Kardec já antecipando tudo isso. Então, realmente ali a gente entende a influência da sociedade também no que a gente faz. Isso responde parcialmente, né, àquela questão colocada pelo Rogério lá no início. Por que que a gente faz as coisas que não quer fazer? Paulo já identificava isso lá no passado, né? Por que que o que eu quero eu não faço? Já o que eu não quero eu faço. Porque a gente vem de uma certa sociedade que nos molda de uma determinada maneira. Ele foi criado dentro de um contexto todo. E naquele momento, como cristão, ele ainda trazia atavismos relacionados à vida que ele vivia. Então, a mudança se torna difícil por isso. São 20 horas, eu quero passar aqui, agradecer a você que nos acompanha, deixar aí um grande abraço a todos vocês, a nossa gratidão, né? Desejando uma quinta-feira, uma sexta, um sábado repleto de muita alegria, que nós possamos aproveitar as experiências que Deus nos oferece para nos melhorar, que nós encontremos força para cuidar de nós, lembrando que isso é uma lei da natureza, para cuidar do nosso corpo, para cuidar das nossas emoções, né, da nossa alma com profundidade, para que nós estejamos em paz, e em paz, alinhados com os nossos, com a nossa conduta alinhada com os nossos objetivos, a gente possa também ser a paz no caminho daqueles que seguem ao nosso lado. Eu quero agradecer Rogério Azevedo, agradecer Maria Antônia Padoan. Eu vou passar para o Rogério para as considerações finais, são 20 horas e 1 minuto, vem outra palestra aí, quero pedir para Maria Antônia para fazer uma prece de encerramento, Maria Antônia. Ok. Para mim, eu só gostaria de deixar novamente o meu agradecimento aos amigos aqui que participam conosco, Wilson, a Maria Antônia, mas também você, que está aí do outro lado, também pensando na sua vida, avaliando o que pode se melhorar, e deixar também aquele abraço especial e os votos para que, quem sabe, você seja melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. Um grande beijo e até a próxima. Eu gostaria também de agradecer a participação de todos que estiveram conosco, vibrando conosco nesta noite. Agradecer em particular ao Wilson e ao Rogério, com os quais pude aprender bastante nessa noite. Muito obrigada. E então elevemos nosso pensamento a Deus, pedindo ao alto que nos ampare, que nos abençoe nesta noite, e agradecendo, sobretudo, por esses momentos de reflexões importantes para a nossa vivência. Que a paz do Senhor Jesus nos acompanhe no decorrer dessa semana e nas demais que virão, e que nossas vibrações de amor e de amor possam alcançar todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, com muito amor, com muita perseverança, no progresso a caminho da perfeição. Que assim seja. Assim seja. Ó, eu quero, vou ficar devendo aqui para Silvia. Silvia Variati, ou Variac, né? Ela fez uma pergunta aqui e a gente vai responder na próxima semana. Né? Mesmo a gente vai avançar nas leis morais, mas a gente vai falar por que a gente tem medo de mudar. Olha que pergunta interessante, né? Então vamos deixar isso aberto para a próxima semana, Silvia. Eu vou trazer até um exemplo particular para você sobre medo de mudança. Grande abraço a todos, obrigado, Francisco, também, que participou aqui, né? E a gente vai seguindo. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite. Graça de Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.